capítulo 5. E ainda vira e se levanta para ir contra aquela terra, para tomar aquela terra que há tanto tempo Deus já tinha prometido para o povo. Há tanto tempo Deus já tinha dito que seria do povo, que eles deviam ir lá e tomar aquela terra. E no momento que Davi, ele é ungido rei de Israel, ele olha tudo aquilo ali e ele discerne que aquele tempo não é um tempo de festejar, né? Porque eu fico imaginando que quando você é ungido um rei, você fala, nossa, vamos fazer uma festa, né? Nossa, chama um buffet maravilhoso, né? Chama um capricho lá, né, Jorginho? Vamos fazer uma festa, porque fui ungido, né? Agora a gente foi promovido, fala, meu, vamos fazer uma festa, vamos jantar num lugar legal, porque olha, agora eu vou ganhar mais, agora eu vou ter condições de fazer outras coisas. Mas ele olhou, ele recebeu a unção e ele olhou aquele lugar e ele viu que não era um tempo de festejar. Ele viu que muitas coisas precisavam ser feitas antes de uma festa. Porque o coração dele, Deus fala que ele tinha um coração diferente. Davi, ele tinha um coração segundo o coração do Senhor. E ele olhou aquela situação e ele falou, não, primeiro nós precisamos tomar essa terra. Primeiro nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor já mandou há muitos anos atrás. E ele olhou aquilo e ele falou, não, nós precisamos lá tomar aquela terra. Ele discerniu que aquele tempo era um tempo de guerra. Não era um tempo de festejar, era um tempo de luta. Amém? Amém. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem que, em cima de muita oração e de tudo mais, discernir qual é o tempo que nós vivemos. Amém? Nós temos que ter sabedoria para agir no tempo que nós estamos vivendo. E discernir se é tempo de festa, se é tempo de jejum. Tempo de jejum é sempre, né? Mas se é tempo de guerra, se é tempo de luta. Qual o tempo que nós estamos vivendo? Porque às vezes a gente está vivendo um tempo de guerra e quer não festejar, não é hora de festejar, é tempo de lutar. E Davi olhou e falou, não, nós vamos lutar, porque agora não é hora de festejar, agora é hora de luta. E ele se levanta para tomar aquela terra ali. Amém? Amém. Abre sua Bíblia lá em Efésios 1:3. Ou se não, só acompanhando. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Aleluia. Ou seja, tudo que eles precisavam, eles já tinham recebido do Senhor. Amém? Amém? A Bíblia fala aqui, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, tudo o que eles precisavam para aquela luta, Deus já tinha dado. E quando Deus ele te fala algo que você precisa fazer, que você precisa romper, todas as coisas Ele já te entregou. Amém? Se Deus te manda fazer algo em nome dEle, nós precisamos romper conosco mesmo, com a nossa alma mesmo, porque tudo aquilo já foi entregue nas suas mãos. Tudo aquilo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Tudo aquilo que você precisa para romper, para fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, a sua identidade, dentro daquilo que, do teu propósito, o Senhor já colocou dentro de você. Amém. Amém? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que você precisa, você já tem colocado dentro de você. E Davi entendeu que tudo aquilo ele já tinha dentro dele. Senão ele não partiria para uma guerra se ele não tivesse munido espiritualmente. Amém? E Davi de guerra ele entendia, né? Porque ele, várias coisas difíceis ele fez, né? Lutou contra vários povos, lutou contra leão, o gigante, o urso. Né? Para quem as pessoas não davam nada, ele tinha a confiança dele em Deus. Amém? Amém? E é assim que nós temos que confiar em Deus. com essa confiança e com essa crença que Davi tinha. Amém? Porque no mundo que a gente vive hoje, se nós formos andar olhando para as outras coisas, a gente não vai. A gente não vai, porque assim, é muita contramão. A gente viver olhando para o reino e olhando para as regiões celestiais é muito contramão do sistema, é muita contramão. Então, se você não olhar para Deus, se você não olhar para os exemplos bíblicos que Deus deixou para nós, você não vai fazer aquilo que Deus tem na sua vida. Se você não viver em oração, se você não viver na palavra, se você não viver em jejum, você não vai romper com nada na sua carne. Porque o mundo, ele não vai te facilitar em nada. E cada dia mais vai te dificultar ainda. Amém? Amém. Êxodo 23, 23 diz assim, ó. Vem abrir aí, por beleza. Porque o meu anjo irá diante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os aniquilarei. E Josué 15 diz assim, 15:63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Dias de hoje naquela época, mas assim, foi muito tempo que aquele povo ficou ali, habitando na terra que era do povo de Deus, se fortalecendo, zombando do povo de Deus. E ele ficou por muito tempo ali. Só mais uma passagem para falar isso aqui. Sabe lá em Números. Também disse o Senhor a Moisés: nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pedras em que há figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos, e tornarei da terra em possessão, e nela habitareis, porquanto a vós vos tenho dado esta terra para possuirdes. Herdareis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias. A família que for grande, dareis a herança maior; a família que for pequena, dareis a herança menor. O lugar que por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá. Segundo as tribos dos vossos pais, receberei as heranças. Mas, se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos e como os abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então, assim, Deus foi muito claro. Deus foi muito claro. Tira eles de lá, tira os deuses de lá, arranca com tudo, aniquila com tudo, acaba com tudo, que aquela terra é de vocês. Tira tudo, desaposta eles de lá, porque eu já prometi, eu já dei a terra para vocês, eu já dei a terra para vocês. É só vocês ir lá e possuirdes. Mas se vocês não possuirdes, eles serão como espeto nos seus olhos. eles vão perturbar vocês, diz a palavra de Deus. Sim. Imagina, quando a gente está em pecado, quando a gente está em desobediência, que Deus fala para nós, olha, para de fazer isso, deixa de fazer aquilo, olha, vai lá e faz aquilo que eu te mandei antes. Aí a gente não faz, né? É, a gente desobedece, peca. Não parece que é como se fossem uns aguilhões nos espetando? Não parece que fala, meu Deus, por que eu fiz de novo? Deus já me avisou, Deus já falou que eu sou capaz, Deus já me capacitou para isso, eu sou cheia do Espírito Santo, Deus já me falou, e por que eu fui cair de novo? E a gente fica com aquela acusação, com aquela coisa, acabando com a nossa raça. Não é assim que acontece? Então Deus já falou, Deus falou várias vezes, como aqui, ó, que Deus veio falando 400 anos, imagina, 400 anos. Olha, lá em Moisés, depois vem Josué, aí o pastor vem, falei, pô, vai começar a falar o que eu vou falar, né? Vem orar e começa a falar, falei, pronto. Pelo menos tá, né? E percebi que, falei, aproveita, acho que eu vou pregar, que eu quero pregar mesmo, porque ele já tá orando aqui o que eu vou pregar, então maravilha. Então assim, Deus já falou e a gente fica teimando, e a gente olha, a gente olha para aquela terra lá e a gente fala, a gente não é capaz, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de vencer a minha carne, eu não sou capaz de acabar com esse pecado, eu não sou capaz de ir lá e falar aquilo que Deus mandou eu falar, eu não sou capaz de manifestar no meu trabalho aquilo que eu preciso manifestar. Eu não sou capaz, eu tenho vergonha. Ai, eu tenho medo. Ai, isso, ai, aquilo. Deus já te falou. Deus já nos falou quantas vezes que você é capaz. E Deus falou que você é capaz mais do que Ele. Quem é que te conhece mais do que Ele? Ninguém te conhece mais do que Ele. Foi Ele que te fez. Amém? Então, assim, esse pecadinho aí, sem vergonha, ele não é nada para dominar a sua carne. Não é nada, amém? A sua alma não é ninguém para falar que você não pode. Se Deus falou que a terra é sua, se Deus disse que aquilo lá é para você tomar por herança, é teu. O diabo quer calar a sua voz, o diabo quer calar aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, amém? Você não pode deixar, queridos, porque Deus já te falou. Deus já te falou. Deus repete tantas vezes na palavra. Deus repete no louvor que você escuta. Deus repete numa ministração. E a gente fica, ai, mas eu tô sentindo. Ai, mas preciso sentir. Ai, o Espírito Santo me dá um sinal. Ai, não tem sinal nenhum. Deus já tá sendo claro e objetivo. Deus é claro e objetivo na palavra. Tem coisas que não precisa de sinal. Tá? Tem coisas que não precisa de sinal, já tá escrito. Ah, eu vou orar, eu vou pedir um sinal, Senhor. Molha o orvalho, molha a lã. Não, tá escrito aqui, ó. Vai lá e toma. Já te mandei, vai lá e toma. Porque se você não tomar, o diabo vai te acusar. Não é nem o diabo. A gente já fica. A sua carne vai falar. Olha, de novo, hein? Você caiu de novo. Avisei, né? Tentei que você não era capaz, né? Te falei, por que você foi tentar de novo? Quantas vezes, ele tentou, sei lá, faz 4 anos, 70, 5. Eu te avisei, porque você vai se meter a besta. Agora, se a gente for ouvir, querida, a gente não vai se recordar, nunca. E os jebuseus, eles habitavam em fortalezas, diz a palavra do Senhor. Eles estavam ali já muito bem, localizados lá, não é localizado que eu queria falar, mas eles já estavam muito bem plantados lá, construídos ali como o reino deles lá, fortificados, e eles estavam nem aí pro povo de Deus, entendeu? Eles não estavam nem acreditando, pode vir, porque nós estamos aqui há tantos anos, vocês nunca puderam contra nós. E eles zombavam do povo do Senhor. Não é assim? É assim que conforme, quanto mais a gente demora para fazer aquilo que o Senhor nos manda, mais a nossa alma, mais aquilo que tem, que você sabe aí, cada um tem alguma coisa diferente, né? Cada um luta com algo diferente, porque eu sou diferente de você, bem diferente. Mas quanto mais a gente demora para obedecer a ordem do Senhor, mais a situação zomba contra nós. Mais ele se fortifica contra nós. Mais difícil é da gente ir lá e derrubar a fortaleza. Amém? Só que hoje é dia de nós olharmos as fortalezas como Davi olhou. Davi, ele olhou aquela situação e ele falou, chega, chega, hoje chega, entendeu? Ele falou, não dá mais. Amém. O Senhor já falou, por que ninguém nunca derrubou esse povo? A gente vai ter que derrubar. Amém. Entendeu? Hoje é dia de a gente ter um olhar diferente. Não é porque você não conseguiu antes, que você não vai conseguir agora. Aleluia. Porque se Deus falou, é para cumprir. Amém. Se não cumpriu ainda, é porque a gente ainda não conseguiu romper, mas hoje é dia da gente romper. Aleluia. Amém? Amém. Oh, Jesus. Aquele povo foi tolerado por muito tempo. Entendeu? O povo de Deus, ele foi fazendo algumas coisas. E aquele povo foi ficando lá, foi ficando tolerado por um tempo. E a gente, às vezes, a gente vai alinhando a nossa vida e nós vamos tolerando algumas coisas. Ah, você vai fazendo o que é mais fácil aos nossos olhos, né? Aí é mais fácil de eu arrumar, de eu alinhar. Então eu vou tratar com isso aqui primeiro. E vai deixando as coisas mais difíceis ali no cantinho, ali do ladinho, para depois. Né? Lá no meu trabalho, as meninas elas, da recepção, elas têm que dar baixa em todas as fichas de atendimento. Todo mundo sabe que eu trabalho com povo atendimento, né? Então elas vão dando baixa nas fichas. Então assim, tem que dar baixa no atendimento médico, no atendimento da enfermagem, se tomou remédio, no CID, quem que atendeu, se foi a Priscila, se foi a Maria, se foi a Joaquina. Então, assim, se tem um atendimento, elas põem aqui. Se tem dois atendimentos aqui, então quanto mais atendimento, vai ficando para depois. Porque vai ficando mais difícil. Tem que entrar no sistema umas 20 vezes para dar baixa na Priscila, na Maria, no José, no doutor Fulano e tal. Porque o doutor atende, medica, volta, aí o outro auxiliar atende, aí medica, não melhorou, aí o outro auxiliar atende. Ah, filho, ó. Elas têm uma trabalheira, ficando com a madrugada inteirinha lá, dando baixa naquelas fichas. Então a gente vai fazendo isso. Aqui só tem um atendimento. Ah, esse aqui eu vou alinhar primeiro porque esse aqui é mais fácil pra mim. E aí o que tem 5 atendimentos você vai deixando pra depois. O que é mais difícil pra você, você vai deixando pra depois. E aquilo vai ficando, e aquilo a gente vai tolerando. Porque pra nós, pros nossos olhos é mais difícil, pra gente é mais difícil. Mas pra Deus não tem nada difícil, pra Deus é tudo igual. É na nossa cabeça que é diferente. É só nas nossas resistências, nas nossas dificuldades, que é mais diferente, que é mais difícil, porque para Deus é tudo igual. Ele falou, olha, entra lá, olha que terra bonitinha. Lá em Jerusalém que eu fiz para vocês. Olha para vocês habitarem, para vocês irem para lá com as suas famílias e constituírem famílias. E eu vou abençoar a família de vocês. Olha que terra legal. Olha o tamanho daqueles jebuseus lá. A gente acabou com os amorreus, mas os jebuseus, eles são um pouquinho mais difíceis. E aí a gente vai classificando. Vai classificando. Esse é amarelo e é urgente. Passa o verde mais rápido. Esse é verde, esse é azul. Entendeu? A gente vai fazendo assim. Mas isso é só dentro da nossa cabeça, queridos. A gente tem que olhar pro céu. Olhar como Deus, pedir para Deus abrir os nossos olhos para nós enxergarmos como Deus vê, como Deus nos vê, como Deus te vê. Para a gente ir e acabar com esses jebuseus aí que cada um identifica na sua vida. Amém? Porque negócio. Entendeu? Com coisas que o inimigo levanta, ou que a nossa alma levanta, porque nem tudo é o inimigo que levanta, né? Às vezes é a gente que levanta mesmo. Entendeu? Então não tem que ter tolerância. Porque às vezes, o que pode ser um jebuseu na nossa vida? Pode ser um temperamento. Ah, eu fico irritada e eu falo mesmo, quando eu vi já falei tudo. Eu não preciso nem dar um tapa, as minhas palavras já derrubam todo mundo. Às vezes é o meu pecado, porque eu não consigo, quando eu vejo já estou fazendo. Às vezes é algo que Deus mandou eu fazer e quando eu vejo, não consegui obedecer. Então assim, o que é para você desses jebuseus aí? Amém? Amém. No versículo 8, Davi ele faz uma convocação. Ele convoca o povo. Ele fala, olha, quem está afim de ir lá e destruir esse povo? Vem comigo porque nós vamos destruir eles. E nós precisamos convocar também. O que você precisa fazer para destruir esse jebuseu na sua vida aí? Se é um pecado, a Bíblia diz que se o teu olho faz você pecar, arranca ele fora. Se a internet faz você pecar, você vende o seu computador. Dá ele de presente para alguém, acaba com ele. Tira da sua frente, entendeu? Quando você, Deus te tratar, você puder usar ele para outra coisa, para ler a Bíblia, para, sei lá, para trabalhar, aí você compra outro de novo. Mas se ele te tira da presença do Senhor, se ele te faz pecar, arranca ele fora, querido. Tira ele de lá, tira o seu celular, tira o seu computador, entendeu? Agora, se é alguma outra coisa que você precisa construir, que Deus tem te falado que você precisa construir, então vai atrás, estuda, se faz a sua parte, porque Deus ele vai fazer a dele, mas a gente tem a nossa responsabilidade também dentro do reino. Amém? Yeah. O que Deus te falou? Deus te falou que você vai ser um evangelista? Deus te falou que você vai ser um profeta? Deus te falou que você vai evangelizar seu vizinho? Então vai atrás de aprender aquilo que você precisa aprender. E depois não. E buscar sempre, porque Deus ele vai te encher. Mas a gente tem que fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. A gente tem que se munir, a gente tem que buscar. Amém? Amém. E a Bíblia diz lá que no versículo 8 ainda, Davi, ele fala assim, nós vamos ferir esse povo a quem a alma de Davi aborrece. Aquela situação aborreceu o Davi. Ele ficou indignado. Sabe, indignado? Sabe quando você olha para uma coisa e fala, nossa, agora você me tirou do sério. Olha, eu estava aguentando até agora, mas agora eu vou ter que tomar uma atitude. Davi olhou aquilo ali e falou, não é possível. Olha, eu estou aborrecido, eu estou indignado com essa situação. Agora nós vamos acabar com esse povo. Amém? A pessoa que grava em Provérbios 8:16. Não, 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os odeio. Tem alguma aí que fala o temor do Senhor é aborrecer o mal? Tem alguém? Tem? É odiar o mal. Mas tem algum homem que aborrecer, tem? A do Léo tem. Então, a Bíblia diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Davi entrou nesse lugar aqui, ó. Nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, em que a nossa alma ela aborrece o mal. Yeah. Nós precisamos entrar num lugar em que nós olhamos para nós mesmos e nós falamos assim, eu não aguento mais essa situação. Olha, eu estou indignada, agora hoje eu estou indignada. Se eu não me indignei até antes, hoje eu estou aborrecida com isso. É nesse lugar em Deus que nós precisamos entrar para que nós possamos romper. romper com tudo. Amém. Enquanto nós vivermos de aborrecimentos parciais, nós não vamos sair do lugar. Porque você fala, olha, hoje eu estou aborrecida, só um pouquinho. Ah, eu estou incomodada com esse negócio, mas você não vai tomar mais tudo. Porque aquilo ali te incomodou só. Às vezes alguém te fala alguma coisa e você fala, gostei desse negócio que eu ouvi, não. Me incomodou um pouquinho. Mas não chegou a te aborrecer, né? Não chegou a te cutucar ali para você falar, agora eu vou tomar mais tudo. Então você precisa entrar nesse lugar hoje. É nesse lugar que nós precisamos orar e a gente precisa entrar e buscar em Deus, entrar num lugar onde a nossa alma aborreça o pecado no qual nós estamos caminhando, nós estamos vivendo. Ou a gente se aborreça no lugar aonde nós estamos desobedecendo a Deus. Amém? Porque muitas vezes a gente se ilude e a gente fala assim, ó, porque eu não estou em pecado hoje não, viu? Estou bem, Deus, eu estou bem, ó. Aquelas coisas que eu fazia eu não faço mais, aquilo que eu cometi eu não cometo mais. Eu estou bem, estou legal, viu? Estou em pecado, não precisa nem vir conversar comigo, me aconselhar, porque eu estou bem. Mas Deus te pediu alguma coisa e você não fez. Deus tem te falado alguma coisa e você não faz. Então, querido, você está desobediente. Então você precisa se aborrecer com você mesmo para você sair do lugar. Entendeu? Para você passar a obedecer. E hoje é dia da gente entrar nesse lugar de indignação. Hoje é dia da gente entrar nesse lugar de aborrecer com aquilo que está fora do lugar. Tá? Porque alinhamento superficial a gente já se alinhou. Eu creio que a gente está num outro nível aqui, assim, porque as coisas aparentes a gente dá conta de fazer. A gente dá conta de alinhar e arrumar, mas aí tem algumas coisas que ninguém vê, é isso que nós precisamos alinhar. É isso que nós precisamos transformar, é isso que nós precisamos ver. Porque eu não vejo aquilo que o Jorginho precisa alinhar ali por dentro. Mas a pessoa mais importante da vida dele vê. Então, queridos, se eu vejo ou não, é importante, é, mas Deus é que está vendo. É o Espírito Santo que está morando dentro de você, que não está satisfeito com isso. Então, a gente precisa alinhar. A gente precisa se aborrecer e se indignar conosco mesmo. Conosco mesmo é uma coisa redundante, né? Conosco já tá bom, né? Então tá bom. Apocalipse 2. Apesar do Senhor falar para ela, olha, você vocês precisam voltar lá no primeiro amor, porque vocês se perderam lá, vocês não me amam mais como vocês me amavam no começo. Eles precisavam voltar. Mas ele fala depois que eles tinham algo em favor deles, porque eles aborreciam aquilo que o Senhor aborrecia. Então, assim, existe algo que nós precisamos voltar. Às vezes você se perdeu no primeiro amor, eu não sei, mas Deus diz que quem aborrece aquilo que Deus aborrece, você tem algo a favor. Você tem algo a favor. Deus enxerga em você um favor em relação a isso, porque você aborrece aquilo que ele aborrece. Entende isso? Deu para entender? Sim. Então a gente precisa entrar nesse lugar de aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. Porque não basta saber o que é bom, o que é mal, o que está certo e o que está errado. A gente precisa entrar num outro lugar hoje. Amém? Amém. Assim como Davi entrou. E Davi, ele olhou aquela cidade lá de Jerusalém. Ele aborreceu aquele período todo que demorou para as pessoas chegarem lá e conquistarem. E falou, não, já basta, nós vamos ter que entrar. Quem está comigo, vamos. Quem não está, fica aí. Mas vamos lá, entendeu? E aí Davi ele olha e ele encontra um lugar por onde entrar naquela fortaleza. Não sei se ele achou o que ninguém mais achou. Eu não sei como é que ele enxergou aquilo, se Deus mostrou para ele, mas ele achou que existia um canal das águas e ele falou, é por ali que nós vamos entrar. Ali existe uma vulnerabilidade do inimigo e é ali que nós vamos entrar. E você pode saber que na tua alma, naquilo que você precisa romper, existe uma vulnerabilidade. Não existe inimigo invencível para Deus. Não existe. Então, alguma vulnerabilidade tem e você vai encontrar em Deus para derrotar ele. Amém? E pessoas que já foram lá para Jerusalém dizem que esse canal era um canal pequeno de se passar. Dizem que às vezes você precisava passar ajoelhado, porque não dá para passar de pé. Então, às vezes para você fazer aquilo que você precisa fazer, queridos, você vai passar um aperto, entendeu? Não vai ser confortável para a sua alma. Não vai ser aquilo que te deixa satisfeito, aquilo que te deixa, ai, olha, isso aqui eu faço, ó, isso aqui eu sou top. Ó, me manda fazer uma massagem cardíaca, eu tô achando. Vou massagear. Desculpa, né, gente? É meio desumano isso, né? Mas é a minha profissão, né? Eu tô ali, eu gosto daquela coisa. Eu gosto que quando volto também, né? Eu gosto de massagear e o paciente voltar. Mas a minha profissão, eu gosto da adrenalina linda, entendeu? Eu sou super calma, mas eu gosto. Hã? Não combina comigo, mas eu gosto, gente. Eu tô ali, entendeu? Ah, tô com a campainha da emergência, eu saio correndo. Eu não gosto que para. Eu não gosto, eu prefiro que não pare. Mas se parar, eu tô ali, entendeu? Eu vou ainda massageio orando. Senhor, me ajuda aqui, pai, traz de volta. Mas às vezes não volta. Às vezes não volta. Às vezes é muito triste. Às vezes eu agora tenho que consolar quando chega em casa. Principalmente quando é criança. Mas me perdi aqui, gente. Aleluia! Glória a Deus! Mas você vai fazer aquilo que não é confortável, é isso que eu estou falando. Amém. Né? Às vezes você vai ter que se humilhar ali. Se Deus te pedir. Né? Porque às vezes você vai ter que passar ajoelhado ali, né? No canal das águas. E a gente tem que estar aberto para fazer aquilo que tiver que fazer. Amém? Outro dia, a minha chefe me pediu uma coisa e eu não fiz, né? Na data que ela queria. Aliás, assim, ela não me pediu uma data, mas eu não fiz eu demorei um pouco para fazer, porque a gente estava correndo. Uns dias lá eu achei que tava corrida, eu falei, ah, depois eu faço, né? E aí ela chamou a atenção, você não fez ainda? Eu falei, eu ia fazer tal dia, mas tava corrido e tal. E aí ela chamou a atenção, eu falei, fiquei pensando ali, né? Chamando a atenção pro WhatsApp, né? Eu falei, na minha cabeça, eu falei, puxa, mas só eu, né? São sei lá quantos enfermeiros, porque, né? Só eu, tem que vir pra mim, fiquei pensando. Então ele falou assim, ó, pede perdão e fala o que você vai fazer. Jesus, tem certeza? Aí eu falei, tá bom, ó, você me desculpa, você me perdoa de ter feito, eu vou fazer no próximo plantão. Eu tive que fazer no pior dia, né? Que é o sábado à noite, pra mim é o pior plantão que tem lá. É o dia de mais, que mais aparece emergência, tudo. Eu tive que fazer. Então, às vezes você vai, Deus vai te falar, ó, pede perdão quando você acha que você não tem culpa. Apesar que depois eu achei que tinha culpa, assim, né? Falei, ah, eu demorei 3 dias pra fazer. Levei uma bronca. Podia ter pensado, ó, terça, quinta e sábado. Sábado é o pior, vou fazer na terça. Mas fui deixando, porque é que tava meio tumultuadinho, sabe? Mas tem desculpa, né, gente? Não tem desculpa. Desculpa, não tem desculpa. Eu tô querendo desculpar, mas não tem desculpa. Enfim, eu falei, tá bom, Deus, tá bom. Eu vou lá e vou pedir perdão e vou fazer. E fui lá e fiz. E você fala, poxa, eu vou ter que pedir perdão? Não tô afim. E você vai lá e faz. Porque Deus vai te pedir, então você vai lá e faz, entendeu? Pede perdão, quando tem que pedir, sabe? E se ajoelha lá, cara, e passa ajoelhado no canal das águas, se precisar passar. E eu entendo que o canal das águas, ele é um canal de... Ele tipifica um relacionamento com Deus, amém? Um relacionamento com o Espírito Santo. Uma vida no Espírito. Uma vida na palavra do Senhor. Amém? Porque muitas vezes a gente enxerga a Bíblia como um livro e a gente não consegue enxergar que aquilo vai transformar as nossas vidas. Mas se você ler a Bíblia e se relacionar com ela, ela vai transformar a sua vida. Porque a gente precisa se relacionar com a palavra. A gente precisa começar a olhar a palavra diferente do que a gente olha e se relacionar com ela. Porque se você se relacionar com a palavra, ela vai transformar a sua vida. Amém. Amém? Para concluir, eu quero que você abra lá em Tiago, capítulo 1. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, todo vestígio de mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, a gente tem que deixar para trás tudo aquilo, todo vestígio de mal, tudo aquilo que tem aparência de mal, tudo aquilo que parece mal, você deixa fora. E você recebe com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar, é poderosa para transformar a sua alma. Aleluia. Então você precisa se relacionar com a palavra. Se a palavra ela vai te transformar, ela não é só um livro. Ela não é só um livro de história. Ela não é só um livro que você precisa conhecer. O que Deus fez, o que o povo fez. Não, queridos, ela vai transformar a sua alma. Ela vai transformar o seu interior. Ela vai te capacitar para você romper com tudo aquilo que você precisa romper. Mas você precisa se relacionar com ela. Você precisa ler ela e falar, Senhor, me ajuda, Pai, a entender o que está escrito aqui, Senhor. Me ajuda, Pai, a ver aquilo que o Senhor quer falar comigo através dessas palavras. Só assim ela vai te transformar. Só assim ela vai te fazer romper com aquilo que você precisa romper na tua alma. É vida do Espírito. É ali, ó, no Espírito. É ali na oração. É ali no jejum. É ali na palavra. Não tem outro lugar para você viver no Senhor. Não tem outro lugar para você desapossar tudo aquilo que você precisa desapossar na sua vida. Não tem lugar, não tem outro lugar para você romper com o seu temperamento tem outro lugar. Não tem outro lugar se não for o Espírito de Deus. Não tem. Não tem outro. Não tem segredo. Não tem segredo. O segredo é esse aqui, ó. Amém? Aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Amém? Então é esse lugar. Nós precisamos buscar esse lugar de aborrecer o mal e vida do Espírito. O canal das águas. Vamos entrar pelos canal das águas, queridos. Vamos entrar, vamos fazer aquilo que for necessário. Vamos nos humilhar aos pés do Senhor. Vamos pedir para Ele: Senhor, vem me ajudar hoje. Jesus, vem, vem, vem aqui, Pai. Nós precisamos de Ti hoje, Senhor. Eu preciso romper com isso. Esse Jebuseu já está há muitos dias nas minhas vidas, na minha vida. Esse Jebuseu já está reinando muitos anos na minha vida. Eu não vou tolerar mais. Amém? Se levanta aí, querido. Já viveu, já passou muitos anos caçoando a sua vida. Amém? Esses inimigos que você identificou aí, já passou muitos anos zombando da sua cara. Já se fortaleceu demais. Hoje é dia da gente se levantar como Davi se levantou. Amém? Vamos olhar para essa situação como Davi. Feche os seus olhos aí. Faz aquilo que você precisar, querido. Se você quiser ficar na sua cadeira, você fica. Se você quiser vir aqui no altar, você vem. Se você quiser gritar, você grita. Se você precisar dar um berro para pedir ajuda do Espírito Santo, você grita, você faz aquilo que você precisar fazer. Mas olha para essa situação e se indigna hoje. Olha, hoje eu estou indignado. Hoje, de hoje não vai passar mais. Ah, de hoje não vai passar mais. Porque o Senhor já me deu. O Senhor já disse que eu sou capaz. O Senhor já me mostrou como é que eu tenho que fazer. O Senhor já disse. O Senhor já me mostrou. Já me deu o canal das águas. Oh, Jesus. Jesus, Pai, nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Davi, Deus.